2545, alterne 12685. 2545, 2845. 12685. 2685, muito obrigado. Voo 9250. 4. 37, companhia ingressou para a área sem parada, continua agora a liberação do pistão zero. Vento 110 com 10, 1014, agora acho que está livre. Trabalhando com o Salivre, ó, 7-4. Vitor e Juliette, no solo 3-1, 180, pátio 4, chame o Salivre. Direita, restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra, aguardando a autorização do controle para acender para o nível 065. O transponder 0263 e o controle 120-18, Lima Alfa, passe na radial 300, 25 milhas, aguardando a liberação do controle. Papatango Lima Lima Alfa, pátio 5, confirme 04 a bordo. 1895 a torre para acionamento táxi Lima Lima Alfa, bom voo. Lima Alfa, ele vai acionar chame táxi. Voo no 754, pouso autorizado, piscina 0, 130 graus com 10 nós. Leve pouso piscina 0, voo no 754. Zulu 16, pick up from runway 10, right turn, dial departure, later transition, after later flight direct to breeding position, Bravo Romeo wind at Delta X position. When you will intercept Zulu 16, after via road, flight train road. Squawk 5074, can set control after takeoff and 120.8. Clear to Guarulhos, flight level 340, departure to runway 10, right turn to dial Leda Bridge, intercept to Upper Zulu 16. Squawk 6074, Salvador departure 120.8, 6741. Could you confirm just squawk code? 6074. Correct, in 5074. Ah, okay. 5074. Readback is correct, report menu ready at the stand 10. Report ready to push back and start, 6741. Voo no 754, solo 36, direito, 1219. 1219. Lembrar o voo local, Salvador, Salvador. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte. Afastado 20 milhas de Salvador para treinamento. Transponder o 01171 e o controle opera em 120.8, em de novembro Alfa. Gol 941, pode 2000? Autorizada, 2000 pés, ajuste no 0104. 2000, Zero nós, gol no 941. Reduzido 1-7-0. Está no momento ocupado, aguardando a liberação, gol no 754, aguardando o taxi Juliette. Reporta a Juliette, 20-08, então. Solo Salvador, Chané, 6254 no 8 para o pushback. 6254 da Oceaner, coordenação aqui de solo, após a Embraer Azul finalizar o estacionamento à sua esquerda no 09, está livre no 08. Após o azul, está livre, 6254. Afirmativo, após o azul, finalizar o estacionamento. Após o azul, Sérgio. Parece. Cabeceira, agora liberação, cheque o trem, 110 com 10, 1014. Ah, aguarde, precisa de ver. Afirmativa, aguardando a autorização, vapor 3144. Após esse Kilo, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 3.000 pés, ajuste no 0114, reporte para mudança. ADC 3.000, chamarei então para o caminhão. Oceano 62113, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 1-3395. 1-3395 para o Oceano 62113. Obrigado, Zé. Adriano, 31, está colocado. Comba 31, sente, aguarde para a transferência. Direita para o Oceano 29, está logo. 0.8, Papatango Eco Zulu November. Estimativo 4.5, chama 2.895 para acionamento Estax Eco Zulu November. Graus com uma dúzia de nós. Altímetro no 0-4, pista no 0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso na 1-0-3, 1-4-4. Torre, entra no novembro. Acionamento e taxa, champanhe ingresso, novembro. Ah, autorizado, altamente, taxa, champanhe ingresso. Boa, Santos, Juliette, 6-2-1. O Gol 954 ingressando via Juliette até o portão 08, atentando o Airbus da Sumera Venca, puxando um pouco mais a cauda. Estão descendo o Gol 941. Gol 941, no complete assinal, chame torre 1-1-895. 295. Controle, passarelo 2230, pequeno desvio à direita, apenas para evitar uma pequena formação à frente. Ciente, passarelo 2230. É travado, tipo 10. Comandante. Passarei 2230, desça para 2.000 pés, ajuste no 0114, autorizado a sinal ILS, é estabilizado. 2.000 pés, com o 0114, passarei estabilizado, 2230. Tomado. Por gentileza, o 45 entre a pista que decola. Chame centro Recife na frequência 1251, alterne 1-3395. 251-3395, obrigado. Tem conhecimento dos corredores visuais? Sente, um minuto cópia por gentileza, o papá, papá, alto da Fox Fox. Pode firme na decolagem? É, eu acho que o novembro espera a decolagem, eu vou seguir, eu vou testar o motor aqui então. Ah, tá ok então, novembro só instante para ingresso. O Lima Lima Alfa se considera alinhada só instante para decolagem. Decolagem de imediato, Lima Lima Alfa. Decolagem autorizada, imediato, pista no 7, 120 graus, 09, Lima Lima Alfa. 3144, pousou, livrou 39, já na Alfa 219. 219, 3144. 1941 da Torre? Passou externo, baixar o trabalho. Gente, continua a aproximação, tráfego pequeno porte, só na guarda de piso no 7, aguarde o eixo livre. Ciente, 941. 1941, você é roubada na decolagem, esquerda na sequência, pode tirar de ponto no 7, o Exo Lobo agora. 6254. Graças à colaboração, bom voo. Alta. Boa, companheiro. O Tatrizino 44 livrou, chamou. Reporte Enzo Taxi, Juliette, por gentileza. Confirma, antes da Juliette, reporte. Afirmativo. Da presente da passagem Airbus da Oceania Avianca, após ingresso para o portão 1-1 via Juliette, Tatrizino 44, dando passagem ao Airbus da Avianca, que se dirige ao ponto de espera. vai via Juliette pro 1-1 após o Avianca, se avisa logo mesmo, 3-1-4-4. Papá Oscar Fox Fox, pronto para cópia. Oscar Fox Fox, autorizado nível 125, voo visual para Campo de Marte, decola da 17, primeira curva à direita, ingressa no corredor axé restrito 1.000 pés até o farol da barra, a rota via rota do plano de voo, 5-1-1-1 no transponder, o controle 120.8, papapapá, Oscar Fox Fox. Salvador, Lima, Lima Alfa, Rio Pérez, corredor axé. Papa Romeo, Lima, Lima Alfa, mantém os controles visuais, via corredores extra, ajuste Salvador 1014. Passarei 2230, chame torre 1895. 1895-2230, passarei. Torre Salvador, bom dia, passarei 2230. 2230, reporte o Oceano baixar travado. Passarei Nacional Normal baixar travado, 2230. Novembro está pronto? É de novembro, 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, tenta a esteira do trapo, já passou um tempinho, pistão no 7, 120, 1-12, não é? 1941, só nos 41, direito 219. Torre Salvador, bom dia, Chané 6254, ponto de espera pronto. 6254, pista no zero, o vento é de 120 graus, 1-12 de nós, aliás, decola autorizado, 1014 na altitude, 6254. A linha decola, 6254. Queda via pista, aliás, manter a reporte ponto, não, lembra? E Juliette. Inversionamento, chame táxi, o Fox Fox. Lima Alfa, mantenha 1.660. Mantenha 1.660, é do Volcano, já está em 1.900. Passaria 2230, avistado, checa o trem, continua a aproximação. Airbus da Avianca ingressou para a decolagem Pistoleiro. Guarde Pistoleiro. Sente, aguardando Pistoleiro, está baixado, travado, passando externo, 2230, passaria. Não é a Rosiana e Papatango, é Fuzulu 90, mantém as condições visuais via corredor FC, ajusta no 014. Não, querido, desculpa, é Fuzulu 90, é 1.200 corredor FC. Se autorizar DCT 1.010 agora na sessão, agradeço, é Fuzulu 90. Sim, você guarda. Eco Zulu 90 atualizado direto e Léo subindo por 085. Muito obrigado, Léo na proa, acendendo 085, valeu. 32230, pouso autorizado, pistão 0, vento 130, Léo Zuma dos nossos. O pouso autorizado, passarela. Autorizado, pouso 1-0, passarela 2230. Fechando 6254, decolado os 44, controle 1208, boa viagem. 208, boa, 6254. Salvador, Chanel 6254. O Chanel 6254, contato radar, saída da Elfos, mantém nível de voo 360, autorizado direto livre. 360, Nadael, direto Lita, 6254. De novembro, Alfa, até da tripla, tripla da passaria do ar, sua direita final, pista 1-0, só isso, para a decolagem. Conseguir visual, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, falando de voo modificado 1-445, desce para 1.500 pés, reporte na rotatória, visual contato. 1500 na proa da rotatória. Papa Romeo Índia, November Alpha, o vento 120 graus com uma dúzia de nós. O pista 17. Qual é a autoridade? Gol, o nome é 00, essa é a identificação, autorizar a chegar na mar e desce para o nível de voo 050. Papa Romeo Índia, November Alpha, Antônio. Quando o plano é claro autorizado, sentando a possível esteira, se for o caso, vento 120, uma dúzia, não é melhor? Abriu para o regresso, poderá ser pela carteira 17. Autorizado, Lima Lima Alfa. Eu vou na direita, descendo para 1110, ok? Vamos lá. 60, há um tráfego próximo à rotatória, a 1.510. Confirmado, a mensagem está na alta. Afirma, Lima no alta. Moto 1-4, ao estacionar, corrigindo. Quando lá tem sinalizador 2230, passareiro. Ciente, Alfa Juliette, moto 1-4, aperta o balizador 2230, passareiro. Delta, pode manter a proa do VOR? A intenção é ingressar na do vento da 1-0 e prosseguir visual na 1-0. Juliette Bravo Delta, confirmei a pausar na 1-7 ou na 1-0? 1-0. 1-0? Afirmativo. Juliette Bravo Delta, prossiga na perna do vento da pista 1-0. Afirmativo, perna do vento 1-0, Bravo Delta. Lima Lima Alfa, para evitar tráfego, façam 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Lima Alfa. E continuar na descida para 1-7, usando 3-0, Lima Alfa. Papatango, Whisky Hotel Charlie, a sua identificação, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, reduza para 250 nós. Identificou a chegada a Mari, senhora, eu vou utilizar a Mari. Para o cruzamento do campo, Índia November Alpha. Aqui, Juliette Romeu, prossiga. Pode chamar a torre, o Juliette Bravo Delta? Chame a torre, 1895, Juliette Bravo Delta. Muito obrigado, boa tarde. Oi, o Papa Tango, Juliette Bravo Delta, tá na pena do vento, tá 1-0. Juliette Bravo Delta, chamou a torre? Chamei, nós estamos na pena do vento da 1-0, a intenção é pousar, fazer uma base da 1-0. Sede manter 1.500 pés, tem uma aeronave agora cruzando o campo, visual com a mesma? Não, negativo. Não viu quando o visual, já de Bravo Delta. Ainda lembrava o visual com a aeronave de... na né, pena do vento da 1-0? Negativo, ainda não lembrava. Reporte quando o visual de Bravo Delta, ela mantém 1.500 pés, é um... Charlie 402. A gente vai reportar visual em Dinamarca melhor. Pode já girar a base para 1-0, Juliette Bravo Delta? Autorizado girar a base para final da 1-0, Juliette Bravo Delta. Ok, girando a base, Bravo Delta. Bravo Delta. November Alfa, voe na proa de Buraquinho e chame controle 120, decimal 8. A proa de Buraquinho vai chamar controle 1208, Índia November Alfa. 254. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu de November Alfa na proa de Buraquinho, mantendo meu pé. Ingressar final da 1-0, controle para checados, direto para o Delta. Direto Bravo Delta, autorizado pouso pistão no zero, vento no 2-0 graus, no 2 nós. Autorizado pouso 1-0, Bravo Delta. Índia November Alfa, acione código 01171. Cente 0171. Whisky Hotel Charlie, reduza para 220 nós. Aqui para o Whisky Charlie. Reduza para 220 nós. 220 nós, Whisky Charlie. Lima Lima Alfa, chame torre 1895. Lima Lima Alfa, QNH 1014, vento no 30 graus no 3 nós, para cheque, reporte final de 320. Capturando o certo, configura o vento. 130 graus no 0 nós. 130 graus? 13 nós, afirma. 3 graus, Lima. Juliette Bravo Delta no solo 52, libere pista pela direita, chave solo 121 decimal 9, confia empate. Gol 1600, comprei o controle. Desce para 2000 pés, ajusta no 014, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Desce 2000, reporte estabilizado, comunica 14600. Whisky Hotel Charlie, reduza para 2009, desce para 3000 pés, ajusta no 014. 2009, 3000 pés, 004, Whisky Hotel Charlie. Controle, papapá, mais direto ao meu. Mike, Juliette, Romeu, prosseguia. Notificado Serra Índia Eco Índia, para Serra Índia Eco Índia, Romeu 442 no POB, decolado agora do dia, está mantendo a vertical da BR, chega até Irajá. Nessa GL, resultado de crise. Oi, Lima de Malfa, mal de 4 milhas, controle embaixo e travado. Lima Lima Alfa, está autorizado o pouso pista no 7, vento no 30 graus no 0 nós. Ciente, pulsado 065, eco zona 90. Índia November Alfa, mantenha-se com suas visuais, é um 9 mil pés no corredor forte, reporta 2-0 milhas. Reportará 2-0 milhas, para o visual, Índia November Alfa. É bom instante para ingresso, Oscar, Fox Fox. Brasília Foster 583, Scott Ident, Clear Mare Arrival, Descent Flight Level 060. Alfa no solo 55, libere pista pela direita, chame solo. Pressão, o Lima Lima Alfa, libere pista pela direita, a estação fica cedida. Unit 0400, Galeão. Webjet 6741, clear to taxi until loading point 1010 via main apron and taxiway India. When you're ready there, contact 118.95, altimeter 31013. Webjet 6741. Clear to taxi to apron India and holding point 10118.95, 1013, 6741. Reduza para 1909. 1909, CDJ. Fox, reporte quando pronto. Gerado de colagem, pista no 7, vento 120 graus, no 0 nós. Gol 1600, ao helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 10, gol 1600. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Da aeronave, próximo à duna agora, solicita cruzamento para a paralela, senhora. Vai manter 500 GL permanente na sua. Proa ideal 180. Tente, autorizado, mais de Juliette Romeu. SP Gol 600. Gol no 600, complete a final, chame torre 1895. 1895, 600. Torre, gol 600. 600, QNH 1003, continua aproximação, reposta no estado baixado e travado. 2 milhas e meia de externo, confirme o ajuste. 1-0, 1-3. 1-13, gol 600. Acho que é Fox Fox, decolado aos 5-8, controle 1-2-0, decima 8, boa viagem. 1-2-0-8, grato, bom dia. 1-3-0-1-3, dirigindo para 709, Scott Charlie. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Oscar, Foxtrot, Foxtrot. Oscar, Foxtrot, Foxtrot, mantém as condições visuais via corredor Axé, reporte no farol da barra. Reportará o farol da barra, Oscar, Fox, Fox. Está travado, gol 600. Pouso 600, pesado pouso pista no 0, vento 130 graus, no 0 nós. Pesado pouso no 0, 600. Salvador Towers, good evening, Objeto 67, for one holding point 10. Quanto em holding point, for one holding point 10, Objeto. Mantém, holding point, 6-7, for 1. Oscar, Foxtrot, Foxtrot, informa um helicóptero, mantendo 500 pés, próximo à paralela. Ok, ficar atento, Oscar, Foxtrot. Oscar, Foxtrot, Foxtrot, confirma pro ideal para o destino. Um minuto. Luiz Catel Charlie estabilizado no localizador. Luiz Catel Charlie, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa tarde, Charlie. Trolha, trolha 227. Gente. Controle Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Deixa cara paralela através do parque de Iguaçu. Solicita autorização para aproximação à área do.